Durante 2 semanas, 18 municípios da região do Médio São Francisco serão visitados por fiscais de 15 órgãos públicos, estaduais e federais, reunidos em um projeto que pretende preservar o Velho Chico. São 160 agentes públicos que estarão em campo no período de 2 a 14 de julho para fiscalização preventiva integrada na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. O objetivo é diagnosticar danos ambientais, autuando infratores e prestando orientações para que possam preservar o ecossistema da bacia e a saúde e segurança social das populações ribeirinhas e dos patrimônios natural e cultural dos municípios. O projeto irá gerar a elaboração de laudos mais abrangentes, de modo a permitir que a reparação dos danos ambientais ocorra de forma integral. A ação está sendo realizada nos municípios do norte do estado, que integram a sub-bacia do Rio Pandeiros, na região do Médio São Francisco: Januária, Juvenília, Manga, Montalvânia, São João das Missões, Chapada Gaúcha, Bonito de Minas, Brasília de Minas, Cônego Marinho, Formoso, Itacarambi, Japonvar, Lontra, Miravânia, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, São Francisco e Urucuia. O cidadão que tiver conhecimento de alguma irregularidade na área pode utilizar os seguintes canais para enviar sua denúncia: e-mail denunciafpi@gmail.com, telefone 38-3621-6950 ou 38-3621-2323. Presencialmente, na sede do Ministério Público de Minas Gerais, na Praça Arthur Bernardes, 366, Centro, em Januária. Siga o MPMG nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Twitter e no Instagram. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.